sob pedras e depois transforma em lágrimas em pedras preciosas. A vitória conquistada, o lado do fogo, força que morro e faço do verso a escola do alto do morro. Aproveito em dobro, a favela é o lugar da versão duplicada do dia. De um lado a pobreza, do outro a alegria. Vitória ou derrota na vida, o que seria, o que será, será. Depois da noite, a aurora, o sol que nascerá. A força tá no estudo, tá no rap, no livro e no povo. Tá na vida que começa de novo. Abafar o grito de socorro. O morro faz a escola, continua nossas lutas. Podam-se os galhos, colhem-se as frutas. E outra vez se semeia e no fim deste labor surge outro compositor com o mesmo sangue da veia. Coragem e autoestima de verdade, ha! Diversifico meu rap com toda habilidade. Que Deus colocou, resgatou, me provou que eu posso fazer muito mais do que eu já fiz. Mando o verso no final, pedem bis. A escola do dom do morro, H2P. O povo estudando, político pede socorro. Acaba com meu dia se escuta uma mentira. Desliga essa TV, ha! Desliga essa TV, por favor. Muda de assunto, é o terror. SNJ, sigla muda, diferencia o som da alma que te dá energia. Ou sim, ha! Te falar, é pra ti, ha! Escutar, e a música tá no ar, e é pra diversificar. Se é pra diversificar, vai, manda os versos. Coragem e autoestima pra alterar o processo. Digo e repito, guardo na memória. Cada vez mais sombrio e bastardo pra mudar a história. Pra diversificar, vai, manda os versos. Coragem e autoestima pra alterar o processo. Digo e repito, guardo na memória. Cada vez mais sombrio e bastardo pra mudar a história. Diversidade instituída, a gente canta rap, faz da vida bem mais divertida. Passeio na variedade, o som invade todas as casas, ocupando toda a cidade. Rima urbana, encanta o povo do morro, se levanta, inflama, abre o olho. Se não a escola, tira o trono, a nossa vida invade. Rebeldia que alimenta, não para a viagem. Não olhe para trás quando passar pela metade. Cultivo e digo, o passado afirmou, aproveita e repito. A escola do topo do morro, o povo estudando, político pede socorro. Diversificando. Se é pra diversificar, vai, manda os beats. O flow, a viagem, minha datei, vai, vai. Na rua, a lida continua. Amigos, mano, então conecta, mundo da rua. O rap não para, não dá um break. Pra gravar, aperte o play, o tape deck. Quem Deus vai, então, olhai por nós. Purifique, leve adiante a nossa voz. Pode pac, não dá outra, é conquistar o espaço. Estrelado não tem, manter a corrente, o laço. Chegar, fazer lembrar, post vibration. Ação e reação, então se mexam. Sombra, root boy style, post vibration. Sem sombra de dúvida. Hip hop, rap, música, música. Diversificando, é pra diversificar, vai, manda os versos. Coragem e autoestima pra alterar o processo. Passado pra mudar a história. Pra diversificar, vai, manda os versos. Coragem e autoestima pra alterar o processo. Digo e repito, guardo na memória. Cada vez mais sombrio e passado pra mudar a história. Diversificando fé. Diversificando fé. Diversificando fé. Fé.